direito após a decolagem, gol leval após direto conquista, chama agora 3:18, meio POB. Solo gol na. Gol 1781 na posição 4 para posicionamento. Beleza, chama o táxi 1781. Beleza, chama o táxi 1781. O meu teórico confirma intenções? Corredores, Paris, Pixelago e pouso na 17. Gente, terça para mil pés, reporte através de Paris, ingressando em Interlagos. Descendo para mil pés, reportará através de Paris, ingressando em corredor de Interlagos. O meu teórico. De novembro era foi reporte rotatória visual com campo. Reportará rotatória visual com campo, obrigado. Chamei 6315, chame Recife 13325. Chamei 6315. Chené 6315, Salvador. Paulo Gol 1781, tá pronto pro táxi. POB de 181, alternada Galeão, com 4 horas e 11 minutos de autonomia. 781, direita, ponte espera 186, 1002, boa viagem. Direita, ponte espera 186, boa, Gol 1781. IP5401, pode fazer uma chamada, por gentileza, com o Chané 6315? O IP5401 não vai chamar o Chané 6305. 15. 6315. O Chané 6315 é o IP5401, tá? Escuta. Chané 6315, tá na escuta do Trip 5401? Chané 6315? 6315, foram feitas 5 chamadas, recebeu alguma? Desculpa, negativo. 1935, Matheus, tá cruzando 300. Gente, concentra o Recife agora, 3325. 3325, obrigado, Chané 6315. na descida, volume 648. 648, desço para 2000 pés, autorizado ILS. 2000, autorizado ILS, 648. 35401, grato pela ponte, chame Recife, 3325. Bruno 781, boa tarde, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 1-2 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 1-0, Bruno 781. Obrigado. Controle, Papa Romeu Lima Bravo Alfa já em contato com a unidade marítima. Uma Bravo Alfa, frequência dele. Obrigado. Controle, o Romeu Teosca, para de Farife para André Castelar. É ponte rotatória visual com campo. É ponte alarme visual com campo. Bom, é da hora. Trip 5401, chame Recife, frequência 13325. 13325, trip 5401. Mike Eco Vitor, frequência livre. Alinhado próprio. 781, autorizado a decolagem pista 1-0, vento 1-3-0 graus, 1-2-9. Vento decolagem pista 1-0, gol 9-7. Fazer um novo cálculo aqui de combustível, justamente porque... Alô, localizador, o voo no 648. 648, torre 18-6. 118-6, voo no 648. Controle Salvador de Gol, 781. 781, contato radar, subou 360. Contato radar, saída da EL, líder. Da EL, líder, líder. Gente, no 02, divirtuoso Gol, no 648. O meu tá Oscar, visual com campo. Afirmativo. Chame a torre 18-6. Chame a torre 18-6, o Romeu tá Oscar. Torre Salvador, o Romeu tá Oscar. Romeu tá Oscar, prossiga. Romeu tá Oscar no corredor Interlagos, visual com campo, aproximando da rota 4. Para pouso completo, senhor. Gente, Romeu Hotel Oscar, complete aproximação para o 1-7, reporte ao final de 2 milhas cabeceira. Vamos aí, eixo da pista 1-7 livre, temos um tráfego agora aproximadamente 4 milhas e meia para a cabeceira 1-0, 1-7-3-7. É o Papa Romeu, Zero Alfa, já em 3-0. Até a próxima. Até a próxima, senhor, uma boa tarde. sinal de 2 milhas. Informarei eixo da 17 livre. Temos um tráfego prosseguindo para pouso. Não nos era aproximadamente agora 4 milhas para cabeceira. Gente, o Romeu Teófilo prosseguindo para o eixo 17 e reportará 2 milhas, aguardando pista livre. Bono 648, formação tráfego, temos um Papa 18 Alfa prosseguindo para a pista 17 final, sem interferir com este aproximação à sua esquerda. Gente, Bono 648. November Alfa, reporte final da 17. November Alfa, reportará na final da 17. Obrigado. Paulo Salvador, gol 1648. 1648, boa tarde. Tá livre o táxi Alfa e Juliette, porta 97. Boa. Azul 4065, só um instante, a cópia para Campinas, 360, nível. Afirmo 360, nível. Só confirma a saída prevista pra gente. excelente é a Dael. A Dael tá afastando naquela radial ainda para depois ligar essa gás ou não? Já tive Dael, Leda e após Leda, Bridge. Dael, Leda e Bridge, ok, fica na escuta aqui. Ranger November Alpha. Quebec 190 ou 160. 3154, senhora identificação, autorizada a chegada Mari, desceu 050. Autorizada a identificação, desceu 050 na chegada Mari, 3154. 4065, na escuta do solo. Na escuta, prossiga. Confirmando, o senhor está ciente do Notan aí da nova circulação aí para Campinas, nesse horário? Negativo. Deixa eu pegar o Notan aqui, peraí, só um minuto. Ok. Pelo 63, hoje me acione identificação, autorizada a chegada mar e desça a 2000 pés, hoje no 012, reporta localizador. Descendo a 2000 pés, desceu da mar e reportará no localizador 6320. Solo é o 4065 azul. Prossiga. Notamos qual o senhor se refere e se passar abaixo do 300 em Zanetti, é esse, né? Afirmativo, comandante. Essa nova circulação aí, o senhor teria que prosseguir aí para o peso Luno 6. Aí eu consultei no centro aqui, no centro tem a Peruísc 58 e esta rota está incorreta. Nos planos aí a gente tem observado aí que sempre no repetitivo está aparecendo a Peruísc 58 e não obedecendo a sua circulação aqui, que é mediante já a autorização do CGNA e enfim. Seria o correto fazer um CHG modificando para essa nova circulação. Olha, pela cópia que está o nosso plano aqui no repetitivo que passaram aqui para a gente, está exatamente Leda Bridge pela Upper Zulu 16 e abaixo do 300 em Zanetti aqui. De acordo com o que foi copiado para a gente. Afirmativo, o senhor tem razão. Isso também é uma questão levantada aqui pela gente também, porque em Zanetti teria que passar abaixo do 300, ou no 300 ou abaixo. Eu vou consultar isso novamente aqui com o centro, para ver o que é possível ser feito, mas de antemão, o ideal é fazer uma CHG, ok? Ok, então. Aí, só pra gente entender, então, qual a aerovia de preferência aqui? Seria a Pesulu 16 ou a Peruísque 158? A Pesulu 16, ok? Pela Pesulu 16, obedecendo o Notan. E prosseguindo para Belo Horizonte, após DCT Zanetti e após Pirassununga. Afirmo, é isso aí que a gente tem aqui. Exatamente isso que a gente tem pela Pesulu 16, até o Bravo, até o Zulu, Zanetti, Pirassununga, passando Pirassununga no 180, após Mendes direto. Exatamente isso. O senhor tem que fazer uma CHG porque a empresa está apresentando o plano no repetitivo, está aparecendo sempre a 358, ok? Ah, eu entendi então. Tá entendido. Então o que foi apresentado foi a 358. Vai solicitar aqui então. Ok. 4 Kilo, prossiga. Change, frequência livre, estacionar. Olímpico 03, prossiga. Está no parte militar, tem o plano Salvador, Salvador, na área de Netuno, nível 135, para autorização. Ok, o Olímpico 03, está livre o acionamento, aguardando a cópia. Vai acionar, chamará pronto para a cópia de parte, Olímpico 03. Na 6326 está autorizado a sinal ILS e reporte estabilizado. Mateu, chamará. 6326. Está 3154, desça 2010, ou ajuste no 019. Lima Bravo Alfa, boa tarde, prossiga em condições usuais, eu passo para a descida. Depois para a Alfa. Bravo Kilo Whisky, suba 1500 pés, ingresso no corredor Interlagos, reporte na rotatória. Subi para 1500, levante o corredor de alado, arrastar para o levantador. 6326, complete aproximação, chame a torre em 1-8-6-12. 6-3-2-6. 3154, está livre, o ILS, repórter estabilizado. Controle, o Lima Bravo Alfa, na altura do farol, vibrando 1500. 6.500 pés, o ajuste em Salvador, no 092. Alfa. Ok, só para informar, nós já estamos prontos para o puxo de acionamento, na posição número 8. Gente. Oi, Salvador, OTAN 3154, estabilizou na LF6, está na 3154. 3154, boa, ajuste 1012, aguardando pista livre. Meia 326, 16, direito 219.